Opa, e aí pessoal, seja bem-vindos a mais um podcast. Se você é novo por aqui, você acaba de entrar no Limbo Podcast. Hoje é dia 17 de setembro de 2018, uma segunda-feira completamente inútil. É uma daquelas segunda-feiras que não serve para nada, é só mais um dia num calendário de 365 dias, e esse dia não vai ser um divisor de águas na sua vida e nem na minha vida. Então, vamos falar sobre a vida, vamos falar. Quanto nós somos patéticos, o quanto nós somos irrelevantes, o quanto nós somos imprestáveis, o quanto a nossa existência ela não vale de nada. Eu estava refletindo sobre como as pessoas elas se intitulam felizes, e isso muito me incomodou, sempre me incomodou. Mas depois eu fiz um exercício de pensamento para tentar descobrir por que as pessoas que se diziam felizes, ah, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou realizada, o quanto isso soa ruim no meu ouvido. E eu nunca fiz essa investigação, por que eu me sentia mal quando pessoas se auto-intitulavam felizes. Mas o conceito de felicidade, depois que eu refleti, para mim, porque tudo que eu falo aqui é sobre o que eu penso, porque eu não estudo, eu não leio, eu não sei de nada, então eu falo aqui só o que vem na minha cabeça. Então, para mim, o conceito de felicidade ele é um pouco esquisito, ele é um pouco estranho, porque nós, como seres humanos, nós possuímos sentimentos, sentimento de tristeza, e sentimento de alegria, que é o inverso da tristeza, é alegria. E nós somos carregados com essa capacidade de carregar sentimentos. Nós, seres humanos, fomos criados assim. Nós sentimos. Independente de onde você nasceu, independente de como você foi criado, você inevitavelmente você vai ter sentimentos. Não tem como alguém decidir não ter sentimentos. Não tem como alguém chegar e falar: não, eu não vou ter raiva, eu não vou ter ódio, não, comigo não acontece. Não, você vai provar desses sentimentos. Sentimento de tristeza, sentimento de alegria, sentimento de raiva, sentimento de decepção, sentimento de incerteza, de dúvida, sei lá. E esse conjunto de sentimentos que o ser humano carrega na sua alma, sei lá se existe alma também. Esse conjunto de sentimentos que os seres humanos carregam dentro de si, eu não acho que ele pode ser caracterizado e identificado por nenhum desses sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não dá para você se identificar através de um sentimento. Quando a pessoa se diz: eu sou uma pessoa feliz, eu acho que essa pessoa não tem poder de caracterizar a sua vida através de um sentimento. E eu acho que a vida ela é feita de picos de sentimentos. Tem época que você está muito triste, tem época que você está muito alegre, tem época que você está muito revoltado. Eu acho que todos esses sentimentos de tristeza, alegria, de raiva, sei lá, de rancor, de sentimento de poder, todos esses sentimentos que o ser humano carrega, eu acho que ele faz parte de um ciclo que ele vai e volta. Só que se alguém se caracteriza através de apenas um sentimento, não, eu sou uma pessoa feliz. Para mim, essa pessoa está dizendo que ela é dotada de uma capacidade de estar feliz o tempo todo, independente dos males que acontecem na vida dela. Não sei se você está me entendendo, mas a pessoa que fala eu sou feliz, para mim essa pessoa está dizendo: eu sou feliz independente do que aconteça. Sei lá, meu cachorro foi atropelado, ah, eu tô feliz. Não, cara. Você vai ficar triste, você vai ficar para baixo. E ter esse sentimento de tristeza, ele é normal. Assim como ter sentimento de alegria também é normal. Mas você não pode se caracterizar por esses dois extremos. Ah, eu sou uma pessoa triste. Para mim tá errado também. Ah, eu sou uma pessoa feliz. Para mim tá errado. Eu acho que você é um ser humano dotado dessas duas capacidades de sentimento. Eu não sei se você tá me entendendo. E esses sentimentos que te Não. O que, cara? O que eu tô falando aqui? Como que fala essa palavra? Te categoriza? Categoriza? É o que esses dois extremos de sentimentos é o que faz você ser um humano de verdade. Mas eu acho que a pessoa, quando bate no peito e diz eu sou uma pessoa feliz, eu acho que essa pessoa, primeiro, é arrogante. Eu sou arrogante, cara. Não tem como. Não tem como você ser uma pessoa feliz. Eu acho que você pode ter uma vida que tenha mais picos de felicidade do que de tristeza. Mas não que você é feliz o tempo todo. Não que você possui sentimento Eu não sei explicar. Minha mente roda e eu não consigo expor o que eu tô pensando agora, mas... Eu me sinto incomodado quando a pessoa fala eu sou uma pessoa feliz. Não, cara, você não é, você é uma pessoa só, tá bom? Você só é uma pessoa que possui sentimentos de felicidade. Você pode me dizer, ah, eu sinto mais felicidade do que tristeza. Aí eu aceito. Aí eu tô de acordo. Aí a vida da pessoa é tão boa que os picos de sentimentos dela é mais pra felicidade do que pra tristeza. Isso eu aceito. Mas a pessoa falar, não, eu sou uma pessoa feliz. Não, cara, não, você não é. Você não é. Você é uma pessoa só. Você pode ter uma vida que tudo que acontece nela referente à vida profissional, vida sentimental, sua vida pessoal, ou sua vida espiritual, se você acredita em espiritualidade, você tenha mais momentos de alegria, de exuberância, de exaltação, de elevação de espírito. Eu acredito que você possa ter esses sentimentos... Na sua vida. Mas eu não acredito que você seja categorizado pelo sentimento. Eu acho que não existe isso de a pessoa falar, ah, eu sou uma pessoa feliz. Ah, eu sou uma pessoa triste. Não, eu acho que você tem momentos de tristeza e momentos de felicidade. Por exemplo, eu tenho mais momentos de tristeza do que de felicidade. Porque... tudo que acontece na minha vida, independente se seja uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, eu tô nesse estado de tristeza. E repare que eu falei estado de tristeza. Porque para mim é um estado, é algo que ele é variável. Ele não é algo absoluto dentro de mim. É algo que varia conforme o cenário que está se apresentando na minha vida nesse momento. Então eu me caracterizar... por um estado de momento, eu pegar esse estado de momento e colocar como se eu fosse esse estado, eu posso ser agora, mas não significa que eu vou ser sempre assim ou estar sempre assim. Existe uma diferença entre ser e estar. Eu posso estar feliz, mas eu não sou uma pessoa feliz. Eu posso estar triste e não ser uma pessoa triste. Porque o ser, ele, para mim, ele não é definido pelos sentimentos que nós possuímos. Para mim, o que nós somos, ele é definido muito mais por aquilo que nós entendemos do que é a vida e o que nós assimilamos do que propriamente aquilo que nós sentimos. Porque aquilo que nós sentimos, para mim, ele é mentiroso. Você pode estar triste por algo que aconteceu na sua vida agora, mas essa tristeza, ela pode ser muito mais... o nível de tristeza, ela pode ser muito mais por você ter alimentado uma certa expectativa em algo do que propriamente a gravidade da situação. Tem pessoas que ficam tristes, quem olha de fora e você... E a pessoa fala, como é que essa pessoa pode estar triste por isso, cara? Isso não é nada. Entendeu? Então, eu acho que nós atribuímos certos valores em algo que, quanto maior é a nossa expectativa, maior vai ser a nossa tristeza ou vai ser a nossa alegria. Do mesmo jeito, tristeza. Eu acho que quando você atribui algo negativo e você coloca em perspectiva que isso possa acontecer, que isso possa, de fato, se caracterizar na sua vida, e quando de fato ela se concretiza, você tem um sentimento muito mais forte de tristeza do que propriamente essa coisa é de verdade. Porque eu não acredito que tudo na nossa vida seja absoluto, tenha um sentimento absoluto. Eu acho que os nossos sentimentos, ele varia de acordo com as nossas experiências, com o nosso tipo de vida, com o nosso tipo de visão, com os valores que nós acreditamos, ou nos sentimentos que depositamos em algo, seja na família, seja na esposa, seja no namorado, seja no noivo. Eu não sei. Minha cabeça é um pouco confusa. Eu só acredito que a felicidade é apenas um estado, assim como a tristeza é apenas um estado. E ser caracterizado por um estado, eu acho completamente equivocado. E a pessoa que se diz feliz, geralmente ela se sente melhor do que os outros, porque ela se acha definida, acha que encontrou a fórmula de... Porque, convenhamos que felicidade é muito melhor do que tristeza. Você ter sentimentos de felicidade é muito melhor do que você estar triste o tempo todo. E quando você bate no peito e diz, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou alguém que descobriu a fórmula de como se sentir bem, de como ser feliz, eu acho completamente arrogante, presunçoso e eu não sei. Eu posso estar completamente equivocado aqui, ou posso ser um puta gênio. Ai, meu God! Mas é isso aí, cara, é isso aí. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem. Qual é o seu estado que você acha que você fica melhor? Por exemplo, tem gente que gosta da tristeza. Sim, tem gente que aprecia o momento melancólico. Tem gente que curte a solidão. Tem gente que gosta do abandono, gosta do isolamento, gosta desse estado caótico de uma vida que ela não tem, que ela não é baseada em regras, que ela não é baseada em satisfação para alguém, uma vida completamente desamarrada de qualquer vínculo sentimental, afetivo, uma vida completamente marginal. E eu entendo, não é que eu tenha essa vida marginal, como disse, não no sentido de criminalidade, mas essa vida totalmente livre, porque eu não acredito que nós, humanos, somos totalmente livres. Eu acho que nós somos podados e nós somos cerceados de acordo com o nosso ambiente que nós vivemos. Porque eu acho que a maioria dos humanos, eles não são totalmente verdadeiros com os seus próprios sentimentos. Eu não sei, talvez eu esteja errado assim, mas eu não acredito que alguém seja puramente verdadeiro e 100% autêntico nas suas ações, naquilo que fala, naquilo que pensa, como se apresenta. Eu acho que nós somos moldados de acordo com o cenário que se apresenta diante da gente. Eu acho que existe um nível de falsidade em cada um de nós. Porque num trabalho nós somos de um jeito, na frente dos pais somos de outro, com a esposa somos de um jeito, com o filho somos de outro. Eu sei que para nós termos um certo tipo de convivência boa e minimamente equilibrada, nós temos que ser esse ser adaptável aos lugares. Eu concordo com isso em parte, mas eu também vejo que esse desejo de aceitamento nos ambientes que nós somos inseridos também é uma falta de como é que eu posso explicar essa merda? Eu acho que é uma falta de... Caralho, não vem na mente! Eu não sei, eu só acho que não é verdadeiro comigo mesmo. Eu acho que eu tô mentindo. Entende? Entende? Quando eu não sou totalmente verdadeiro na minha personalidade, na frente, ou seja, da minha família, ou no ambiente de trabalho, ou qualquer lugar onde esteja, A maioria de nós somos intimidados por onde nós estamos e não somos fortes e nem verdadeiros o suficiente para se colocar em um patamar de ser sincero consigo mesmo. Dizer, eu sou essa pessoa, independente do lugar onde esteja, eu falo assim, independente do lugar onde esteja, eu vou defender a minha ideia, independente de quem está do meu lado, independente, sabe? Você ser verdadeiro com você mesmo, independente da situação, independente do lugar. Eu não tô dizendo aqui pra você ser um filho da puta, eu não tô dizendo aqui pra você... Não, é só você ser sincero consigo mesmo e não deixar que você seja influenciado e que a sua personalidade seja massacrada e amassada por os ambientes convencionais que nós vivemos. Eu não sei. Talvez isso seja natural do homem. Talvez. Quando eu falo homem, não tô falando homem específico do sexo masculino, não tô falando de homem e mulher. Mas eu falo por mim isso, porque eu não acho que eu sou totalmente verdadeiro comigo mesmo. Eu acho que existem as situações que eu poderia ter falado diferente, ter me apresentado diferente, e eu não fiz porque eu tentei me adaptar àquele cenário que estava diante da minha frente e não acabei sendo verdadeiro com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sou. Então, não é que você tem que ser um desgraçado da vida, mas tente ser você mesmo, cara. É isso aí, pessoal. Esse podcast aqui, ele é horroroso, mas acho que tá evoluindo. Se não tiver também, tá bom. A gente vai chegar num nível bom em algum momento. Em algum momento vai ficar bom esse podcast. Um beijo. Um beijo. Um beijo!